assunto hoje aqui a ser tratado é o orgulho e a humildade. Isso está mais especificamente colocado, né, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que trata, que tem o título de Bem-aventurados os pobres de espírito. E lá no item 11, existe então o item 11 que fala mais precisamente sobre o orgulho e a humildade. Orgulho e humildade são sentimentos que fazem parte, sem dúvida nenhuma, de todos nós seres humanos. Mas partindo de um pressuposto de algo que é uma verdade, que ainda estamos hoje, no século XXI, ano 2014, estamos ainda numa era em que o nosso planeta está ainda naquela fase de provas e expiações, onde nós ainda estamos provando e expiando nossas faltas passadas. Então, não estou querendo aqui, não estamos querendo aqui justificar que o orgulho seja algo que mais existe hoje perante todos os homens. Mas é devido a essa questão nossa, da nossa, digamos assim, condição de humanos no mundo de provas e expiações, que ainda o orgulho predomina todas as nossas ações. Digamos assim, se nós formos aqui hoje fazer um exame de consciência, não vamos julgar outras pessoas ou outras entidades ou outros setores de nossa sociedade. Mas se nós começarmos hoje aqui a analisar a nós próprios, fazer um exame de consciência de nós próprios aqui hoje, agora, mas não de outros, de nós, será que nós, em nosso dia a dia, será que nós temos atitudes mais que tendem ao orgulho ou à humildade? É uma pergunta, é um questionamento. Somos hoje mais susceptíveis a orgulho, a prepotência, a arrogância, a humildade? Quais desses sentimentos que mais fazem parte hoje de nosso coração, de nossa mente? Quem somos nós realmente? Se formos para aquele lado do orgulho e nós dissermos para nós próprios, realmente nós temos muito mais em consciências e agimos muito mais, às vezes, instintivamente pelo orgulho, está certo. Mas por quê? Porque ainda nós não aprendemos que a humildade é um sentimento muito, mas muito elevado, que poucos, muito poucos de nós ainda conseguiram, digamos assim, colocar em prática. É claro que todos os dias, em pequenas atitudes, ou às vezes em pequenas palavras, ou pequenos gestos, ou pensamentos, nós colocamos, sim, essa humildade à tona. Mas se nós vamos, digamos assim, medir as nossas atitudes do nosso dia a dia, se somos mais orgulhosos ou mais humildes, certamente nós somos mais orgulhosos. A prepotência e a arrogância, ela toma conta de nós, muitas vezes. Por quê? Porque nós ainda, nesse planeta de provas e expiações, agimos pelo instinto. Instinto é aquilo que faz parte de nossa existência, que faz parte de nossa genética, de nossa espiritualidade, que é instinto. Nós temos o instinto. Por quê? Porque antigamente, se nós vamos falar nas nossas vidas passadas, o orgulho era uma qualidade. Não era um defeito. Ser orgulho, ter orgulho da família, ter orgulho do brasão da família, ter orgulho, digamos assim, do poder econômico, ter o orgulho do país em que vivemos. Até hoje existe o orgulho nacional. É, eu tenho orgulho de ser brasileiro, outro tem orgulho de ser norte-americano, eu tenho orgulho de ser isso e aquilo, entende? Então, ainda existe isso instintivo dentro de nós, que nós somos, sim, ainda susceptíveis àquela questão instintiva de colocar o orgulho acima de tudo. Então, nessa questão, que hoje é uma questão, digamos assim, bastante, principalmente aqui na nossa região, né, onde a ostentação material ela é bastante colocada acima de tudo, ora, o orgulho cada vez mais ele aflora em nossas mentes, em nossos corações. Por quê? Porque ainda nós estamos num local onde a ostentação material, a ostentação do poder econômico, do poder financeiro, nos faz orgulhosos daquilo que temos, do carro novo, da casa bonita. E aí, todos aqueles exemplos que eu tive que anotar aqui, né? Exemplos de humildade, a virtude que é a virtude da humildade, que Jesus nos deixou, que os profetas nos deixaram. Será que isso fez crescer algo de bom dentro de nós? Nós nos lembramos desses exemplos? Então a gente tem que aqui colocar que o orgulho é realmente uma das mais terríveis, um dos mais terríveis adversários da humildade. Claro que é muito mais fácil ser orgulhoso do que ser humilde. Hoje é muito mais fácil, né, a gente chegar e ostentar poder, ostentar glória, do que simplesmente sentarmos e ficarmos quietos em nosso lugar. Aí eles vão chamar-nos de otários, de imbecis, de idiotas. É aquela palavra que a gente sempre coloca aqui, e algumas outras vezes, que é a total inversão dos valores atuais. Antigamente, a honestidade, a humildade, a sinceridade, a sensatez, o discernimento, eram qualidades. Hoje, não. Hoje a canalice, a desonestidade, a inteligência, aquela maléfica que faz com que as pessoas tirem aquilo que não é deles, roubem, essa é a palavra certa, faz com que o orgulho aflore em nossos corações. Então nós estamos passando agora por um momento, até de início de campanha eleitoral. Olhem só o que está acontecendo. A ostentação que está acontecendo, né? Olha só as fortunas que são gastas em campanhas políticas. Isso, de certa maneira, não é de certa maneira. Isso aí, não existe humildade nenhuma. O que existe aí, sim, é um orgulho desenfreado de quem tem mais dinheiro é aqueles que vão se eleger. Então, eu não quero partir para o lado da política, porque não é a nossa intenção aqui. Mas é só para a gente dar um exemplo de que a ostentação material, a ostentação financeira, é algo que faz com que realmente o orgulho aflore dentro de todos nós. Eu não quero aqui dizer nada contra quem tem dinheiro, nem quem é rico, nem nada, porque vejam bem, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas que são ricas e eles são mais humildes do que muitos pobres, são mais humildes do que muitos miseráveis. Então aqui a gente não tem que ficar qualificando ou classificando rico é orgulhoso e pobre é humilde. Não, não é bem assim. Existem muitas diferenças. Então vale de nós realmente termos o discernimento, a compreensão, a ponderabilidade necessária de todos os dias, durante nosso dia a dia, nosso trabalho, dentro de uma família, com nossos filhos, nossos pais, netos, que for, ou tios, tias, pessoas que trabalham junto com nós, de percebermos as nossas atitudes, de como é que nós agimos com as pessoas. Será que nós agimos com humildade ou com orgulho? Aqui Jesus fala, né? Os pobres de espírito. Ele não quis aqui se referir aos pobres de espírito como se fossem os idiotas, como se fossem aqueles desprovidos de inteligência, desprovidos de sabedoria, que seja. Não. Os pobres de espírito que ele coloca aqui, no capítulo 7, é aqueles que são os humildes, aqueles que se calam, aqueles que aceitam muitas vezes calúnias, aceitam injustiças e aceitam calados. E muitas vezes nós julgamos essas pessoas que aceitam essas injustiças, aceitam essas calúnias e calados, e a gente os classifica como idiotas, imbecis, porque eles deveriam revidar. E com que direito nós vamos julgá-los? Eles é que estão certos. E nós, como agiríamos se tivéssemos que estar no lugar deles? Se nós fôssemos caluniados, se nós fôssemos injustiçados, e se nós fôssemos, enfim, prejudicados de qualquer forma por uma sociedade, por uma comunidade, ou por um grupo de pessoas, ou por uma pessoa só, será que nós nos calaríamos, perdoaríamos? Aonde que está aí a indulgência, que também aqui está no capítulo 7? Seríamos indulgentes com essas pessoas? Seríamos humildes suficientes para perdoar? Indulgência quer dizer perdão. Será que seríamos realmente indulgentes para essas pessoas? Perdoar? Bom, se nós não fôssemos, se nós não seríamos, no caso, aí nós provaríamos realmente que ainda estamos num mundo de provas e expiações, aonde nós vamos continuar mais alguns séculos no mundo de provas e expiações. Então é isso. Obrigado.